O episódio dessa semana do GukaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. As aventuras do programa de hoje continuam lá, em 5 mini GukaCasts, onde eu e o Rafael desvendamos as maiores aventuras dos anos 80 e 90. E o Hotmart Sparkle te dá 30 dias grátis para experimentar. Dá para ouvir essas aventuras e os quase 1000 conteúdos que tem lá. É só ir em gukacast.com/assine. Aproveita que é só até dia 24 de novembro. Grátis para você experimentar e ter acesso ao conteúdo todo. gukacast.com/assine. Vai lá! E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje comigo, novamente, os maiores podcasters da história do universo. Vamos, cara. Vamos. Que gracinha. Landa, landa, landa, landa! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, S05E43. Muito bem. Quando vocês vão se apresentar normalmente, assim, para as pessoas, tipo, você vai no banco... Né? E aí você vai abrir uma conta nova no banco. Você se sente compelido a falar quem você é e fazer uma frase logo depois? Não. E tipo, oi, eu sou o Azaghal e vim aqui abrir uma conta no banco. Não, quer dizer, na verdade, depende da situação, sim. Mas eu nunca me apresento normalmente. Você vai numa lanchonete. Você não fala, oi, eu sou o Guga e eu quero um X-Bacon. É, não. Você só fala o que você quer. Exato. É. Então, normalmente, se você é uma pessoa do caso, você fala, oi, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu quero uma coisa. Entendi. Eu passei a me sentir um nerdcaster de verdade quando eu passei a não ficar mais tenso com a ideia de que eu tenho que pensar numa frase pra abertura do programa. Eu falei, eu vou decidir isso na hora. É, o que eu faço. É, eu também não, e eu sou péssimo nisso. A gente vai falar hoje sobre aventuras. Esse é um programa com histórias de aventuras, então a gente vai ler histórias de aventuras. Tipo um filme da Sessão da Tarde? Sim, muito bom. Vocês têm uma história de aventura da vida de vocês? Vocês pensam assim, minha, essa história seria um filme da Sessão da Tarde. É o Goonies da minha vida. Uma aventura na Sessão da Tarde. A gente tava na Rússia pra ver a Copa do Mundo e acabou brigando com bandidos num telhado em São Petersburgo. Nossa, isso, cara, é essa história. É de verdade mesmo. Sessão da Tarde total. Altas confusões. Azaghal metendo o dedo na cara do russo num telhado em São Petersburgo, cara, sem nenhuma segurança de alambrado, nem nada, cara. Cara, isso é uma loucura, e eu fiquei tão... E a gente é ao vivo, mostrando isso na live, pra que a gente achou que a gente ia morrer. Eu fiquei muito satisfeito de não ter ido nessa viagem quando eu ouvi essa história. Essa aventura é a nossa versão daquele filme Gotcha. Vocês lembram desse filme, Gotcha? Lembro. Era uma galera que jogava paintball na escola e acabou se envolvendo numa trama de espionagem internacional. Atrás da Cortina de Ferro. Exato, na Guerra Fria. Isso não. Isso é um filme de aventura de Sessão da Tarde, Guga. Não é? Chamava Gotcha porque era o jogo deles. Quando eles se escondiam, eles tinham que matar uns aos outros com paintball. Isso. Imagina hoje isso. Os caras no colégio com armas atirando. Aí, armas de tinta atirando nos outros. Aí dava Gotcha! Aí quando eles pegavam um ou outro, o cara se escondia dentro do armário. O maluco abria a porta, tchum, gotcha! Sabe? É. Mas peraí, existiam armas de paintball? Não, esse é o filme, gotcha. Ah, ok. Tá bom. Nosso gotcha foi isso. A gente tava em São Petersburgo e a gente descobriu que ia ter a noite das velas vermelhas. Isso, que é tipo o Réveillon deles. É um grande festival que acontece todo fim de ano. Ele é muito junto ao fim de ano, não, né? É o ano letivo lá e ano fiscal, sei lá, ano russo. Uhum. Não, é... Ano fiscal. O grande festival do fim de ano fiscal. É quando os moleques se formam. Isso, ano letivo. Eu demorei pra entender que as velas eram os tecidos que ficam nos mastros dos navios. Isso. Eu entendi, pra mim, que eram velas de cera, flamejantes. Eu tava então, não é era. Vela de navio. E aí falaram, olha, o melhor lugar pra você ver o grande festival das velas vermelhas é em cima de um telhado. Então, quando você fala hoje, em 2020, ou 2019, 2018, que seja, em cima de um telhado, você automaticamente pensa num rooftop. Certo, varandinha, verdade. Varandinha, aquela bonitinha, aquelas lâmpada, aquela fio com lâmpada, meia luz. É, gente, caraca. Do e aí a gente foi pesquisar online e achou uma empresa que fazia essas excursões em telhados. Rooftops. E a gente falou, puta, vai ser maneiro. E eu fiquei imaginando, caraca, como é que a gente vai ver essas velas? É muita vela de Deus pra você conseguir ver de um telhado, né? Que eu tava pensando em cera flamejante e não em tecido flamulante. A cidade, a população inteira com velas pra acesas, pra cima. Tipo uma super procissão, sabe? Nada disso. Aí a gente descobriu essa empresa e a gente foi encontrar com os caras num local que ele marcou. Uhum. Perto de estação de metrô, pra acertar as coisas, pra juntar o grupo pra ir no telhado. Aí, beleza, tava tudo bem, tudo normal. A gente teve um puta perrengue, que tava um puta trânsito, porque era realmente um big deal o festival. Então a gente pegou o Uber, depois de ter que sair do Uber e a pé, o metrô tava fechado, uma merda, cara. Foi tudo... Imagina, a cidade fechada é Réveillon mesmo. Os caras falaram pra gente que lá em São Petersburgo, no Réveillon é inverno. Então é noite, frio, ninguém sai de casa. Tipo, foda-se, é só uma noite. Escurece meio-dia, sabe? É, sim. Na época que a gente estava, ficava uma penumbra, era quase sol da meia-noite. Ficava uma penumbra entre meia-noite e meia e três da manhã e o resto era dia, entendeu? Então, verão, fim de ano letivo, ou seja... Fiscal. Fiscal. O Réveillon deles era aquele dia e a gente tava lá de cagada, né, naquele dia. Exato, e aí a gente se sacrificou, correu na rua pra chegar, porque tinha uma hora marcada e tal. Aí encontramos os caras. E o lugar era muito esquisito já, ali. Ali já surgiu o primeiro alarme. O lugar era um subúrbio bizarro, sujo, com a gente estranha na rua. E um dos caras tinha uma cicatriz gigante na cara, assim, de bandido de filme, sabe? Cicatriz de maquiagem, sabe? Aí eles levaram, a gente se encontrou numa praça, levaram a gente pro restaurante pra gente assinar os contratos de... E os contratos estavam todos em russo. Tipo filme, sabe? Vem aqui no meu escritório, é uma mesa no restaurante. É. Aí a gente, vocês têm versão do contrato em inglês? Eles não. Aí a gente, foi mal, a gente não vai assinar. Aí eles... Tá bom. É, tá bom. Exato. Aí a gente pagou. Pagou a grana lá que tinha que pagar pra ir no rooftop. Aí a gente viu esse cara receber o dinheiro, o que a gente chamava de navalhada. Entregar para um outro cara e o outro cara sumir. Vazou. A gente, nossa, cara, isso é muito golpe. A gente já caiu no golpe, já tomou. Só que assim, se a gente tivesse civil, vamos dizer assim, a gente talvez não tivesse nem pago. Quando a gente visse o contrato e toda aquela situação, o navalhada, a gente provavelmente teria vazado, sabe? Teria ido para outro lugar. É a coisa certa a se fazer. Se eu estivesse lá, eu já ia estar, vamos embora. Mas a gente tava em serviço, né, cara? Ready for duty. A gente tava gravando. Quanto pior, melhor. Então as pessoas gostam de ver as outras se fuderem. Essa é a realidade. É verdade. Ninguém queria um final feliz. Ninguém queria uma boa história. As pessoas gostam de ver a pessoa prejudicada. E aí a gente foi levando, entendeu? Então a gente viu na valhada juntar uma galera, o Jovem Nerd foi no McDonald's mijar e tinha cocô no mictório. Então, assim, a gente tava num lugar que alguém chegou ao ponto de cagar no mictório. Nossa, cara, não. Mole. Sabe? Tudo isso foram alertas. E aí o cara foi levando a gente e todo mundo seguindo aquela trilha com um monte de bandidos em volta. E chegou, ele começou a entrar num prédio de 8 andares e antes de entrar falou assim... Vamos fazer silêncio agora e subir pro telhado. Não façam barulho. Cara, assim, tava tudo errado. A gente tava invadindo o prédio. Não era uma parada ok. Não era um rooftop. Era uma invasão de um telhado. Era tipo uma turnê da pichação. Ó, a gente vai pichar a cidade e vai levar você com a gente. Exato. É como se fosse isso. E aí, cara, a gente subiu pela escada, 8 andares. Chegou lá em cima. Um telhado mega precário, super íngreme, sei lá, 60 graus de inclinação. Aqueles telhados de ferro, sabe, de metal. Sim. Nem era ferro. Se fosse ferro, seria muito resistente, inclusive. É, aquele... Aquela chapa, sabe qual é? Né, sei. Metal. Super escorregadio, cara. E as pessoas... Sei lá, o grupo tinha umas 30 pessoas. Tinha gente com bebê de colo. 30 bebê de colo. Caralho. E aí a gente chegou lá em cima achando tudo uma merda. A gente tava longe pra caralho muito do longe. Lugar das velas. E aí muito. Eu entendi que merda eram as velas. Que eram barcos e não pessoas fazendo uma procissão. Nossa, cara. E aí teve uns russos que começaram a discutir com os caras. Os russos que estavam no telhado com inclinação de 60 graus tomando cerveja. E eles começaram a discutir com os caras, com o navalhada e com o outro. Um dos russos puxou a mochila do navalhada. Aí a Andrea começou a reclamar no meu ouvido. Aí eu comecei a ficar puto. Aí eu fui pra cima do russo, não bater, discutir. Uhum. E eu comecei a falar que eles eram bandidos, que aquilo ali, que a gente tava invadindo propriedade privada. Que não era seguro. Que não era seguro, bababá, que eu queria o dinheiro de volta. E eu tomei um cuidado de ficar na parte alta do telhado. Isso, assim. Foi que não seria bom, porque se eu tivesse que brigar, eu ia acabar matando o cara. Eu ia ser preso na Rússia. Então, nenhum cenário era bom. Ele tava no higher ground. Era melhor que a alternativa ser morto pelo cara. Não sei como é ser preso na Rússia, entendeu? Talvez fosse melhor morrer. Talvez essa alternativa fosse melhor. Mas eu sei que ainda bem que a gente não teve vias de fato. Ele falou, então beleza, então vamos levar vocês embora. E aí a gente foi descendo, cara, tensão máxima. Eu fui descendo preparado pra lutar até a morte. O Dave falou assim, bota na live aí. Eu falei, pra pelo menos as pessoas saberem. Porque se a gente for sequestrado... É, né, exato. É. Desaparece, nosso corpo aparece num lago congelado 20 anos depois, sabe? Então uma live pelo menos vai dizer, o último lugar que eles estiveram foi descendo esse telhado, nesse prédio e foram até a rua. E aí tá tudo registrado. Os caras ficam discutindo meia hora lá embaixo do prédio, na porta do prédio. Os caras, cadê meu dinheiro? Então, não sei o que. O cara, a gente vai chamar o cara que ele não tá aqui, ele tá no outro rooftop e ele tá com o dinheiro de vocês, ele vai vir. E ficaram enrolando a gente pra ver se a gente desistia, sabe? A gente não desistiu. Aí eles falaram, ah, então vem com a gente. Aí eles começaram a andar, mas num passo largo, sinistro, pra tentar despistar a gente. E eles lá na frente, e aí eles entraram num beco escuro. E eu já tava no modo Guerra Fria. Entrei atrás. O entrou atrás, o André desesperado. David, não entra aí. Eu fui atrás dele. Aí só tal. Que assim, eu era um beco escuro. Não era, tinha um beco escuro do Demolidor em Nova York, sabe qual é? Uma lata de lixo e ele super estreito. Ela era bem ampla, eu já via o asfalto, né? A calçada do outro lado. Eu ia fazer um L. É, exato. Esquina. Então ele entrou ali, saiu e sumiu. E a gente perdeu os caras e aí acabou. E ficou sem a grana. Ficamos sem a grana, sem festival de vela, assim, não fizemos nada. Só a história pra contar no Nerdcast e agora aqui. Foi uma aventura, vai. Ela tem detalhes no Nerdcast e também no Nerd Office, né? A gente mostra também as filmagens e tal. No Nerd Tour. A gente tem um episódio só. Como é que é o nome do episódio? Fomos enganados. Caindo no trambique russo. Isso, muito bom. Tem vários trambiques nesse programa, não só esse, tem outros. Tudo isso pode ser visto lá nesse programa, Caindo no Trambique Russo, Nerd Office, que foi ao ar em 2018. Eu só quero dizer que na próxima Nerd Tour que eu estiver junto, eu vou sempre usar essa carta. Olha, isso aqui é o trambique russo. Isso é o trambique russo outra vez. Não vamos fazer isso. É o trambique russo. O problema é que quando eu usar essa carta, o Dave vai falar assim, então por isso mesmo, a gente deveria ir lá. Exato. Mais um motivo pra gente ir. Exato. Pois bem, a gente vai ter histórias nesse programa de uma pessoa que está sendo assaltada e resolve enfrentar o seu algoz. Tem um filme sobre isso, Dave? A pessoa sendo assaltada e tentando enfrentar seu algoz? Isso. Acho que não. E já aconteceu comigo também. Sério? Sim. Você reagiu a um assalto? Não, eu não reagi a um assalto. Eu voltei lá para me vingar. Tá, agora conta, você vai ter que contar. Aí eu fui assaltado, tava de carro no Rio de Janeiro, tava trânsito, tava sinal fechado, meu carro não tinha ar-condicionado, janela aberta. E o cara veio, caco de vidro na minha cara. Nossa. Aí eu, peraí, bababá, não tenho dinheiro, só tenho essas moedas aqui, que eu sempre usei isso, moeda no cinzeiro do carro, né, quando fumo. Tenho essas moedas aqui, o cara foi e pegou meu relógio. Aí eu dei a volta no quarteirão, porque eu tinha um amigo que morava perto, parei o carro, chamei meu amigo, a gente desceu lá, recuperou o relógio, ainda ganhou um cordão de ouro e impediu o próximo assalto. Essa história foi muito surpreendente. É uma história verídica. True story. Ele tava soltando um Fusca, uma mulher num Fusca, quando a gente chegou lá. Parabéns, no fim você fez a justiça. A gente vai ter uma história de uma pessoa procurando tesouros. Olha. Isso é bem Sessão da Tarde. Goonies é isso. É, exato. E a gente vai ter uma história de uma aventura de um professor contra todos na escola. Também um clássico, Sessão da Tarde. Vários clássicos. Vários clássicos. De Sidney Poitier. Do Jim Belushi. Exato, e Michelle Pfeiffer. Exato. Por isso que esse é o nosso programa de aventuras. Sabe uma outra coisa que já é um clássico? A camiseta do mês do GugaCast na Nerd Store. Olha aí. Ah. E esse mês, Dave, a gente tem uma camiseta que você precisa ter, cara. Qual é? Que é a camiseta do nosso episódio de Pets. A gente tem uma história que é a história que faz todo mundo chorar. É impossível você ouvir essa história e não chorar. Eu vi esse episódio quando eu tava em Nova York, indo para entrevistar o elenco de Creed 2 na Pensilvânia. Aí eu tava indo pra Filadélfia de carro, né? A gente tava em Nova York, meu avô foi em Nova York, a gente se encontrou em Nova York, eu e você. Aí nossa viagem acabou, nosso rolê em Nova York, e eu peguei um carro e fui até a Filadélfia. E aí eu fui ouvindo o GugaCast, você falou pra eu ouvir e tal, e nossa, cara, é muito ruim essa história, cara. É, o meu consolo é que eu te contei a história antes, eu falei exatamente o que acontecia. É verdade, é verdade. Então você ouviu por conta e risco. Não adianta nada. Não adianta nada, essa história é imbatível, ela vai fazer você chorar. E aí a gente fez a camiseta Never Forgets, que é a camiseta em homenagem ao cachorrinho dessa história, e ela é a camiseta do mês na Nerd Store. Eu sei que vocês têm muitas camisetas na Nerd Store. Sim. Mas as camisetas do GugaCast na Nerd Store são diferentes. Ela vai ser feita agora, e depois essa estampa nunca mais ela é jogada fora. Ativa vários gatilhos nas pessoas. Exato. Então você tem até dia 30 de novembro para comprar a sua camiseta Never Forget na Nerd Store. É isso, nerdstore.com.br/GugaCast é lá que você encontra tudo isso. Excelente. nerdstore.com.br/GugaCast. Fui bem no jabá, Alexandre? Foi. Boa. Muito obrigado. Tem que falar, Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil! Aí, pô. Ok, vamos pro jogo? Vamos. Toma mais uma, cara. 3. 6. A manilha ali. 9. 9. 12. Truco! Truco! Truco! Truco! Truco! Treta! Wikipédia. Contra a humanidade. O jogo de hoje é um clássico aqui do GugaCast, Wikipedia contra a humanidade. E eu vou explicar pra vocês como é o jogo. Tem um jogo que a gente copiou legalmente, que é o Cards Against Humanity. Sim, muito bom. E a gente fez a nossa própria versão, que é o Wikipedia contra a humanidade, que você também pode jogar na sua casa, numa diversão entre amigos, numa festa entre amigos, como você quiser. Wikipedia... Tem que imprimir aí a Wikipedia? Tem, inteira. Não, tô brincando. E a gente vai jogar assim hoje. O tema é filmes de super-heróis. Vocês vão escolher, eu não tô sabendo, vocês vão escolher um verbete da Wikipedia em português sobre um filme de super-herói. Mas não vai me sacanear. Não vai colocar um filme, sei lá, um filme sobre... Monstro do Pântano. Um Monstro do Pântano e falar que o Monstro do Pântano é um super-herói pra você. Ou colocar um filme... Mas o Monstro do Pântano não é um super-herói. Tá bom. Não vale o Monstro do Pântano. Não vai colocar um filme do Indiana Jones e falar que é um filme de super-herói. Tá, Indiana Jones é um herói, não um super-herói. Okay. Não. Sim. Beleza. Ok? Mas qual é a definição de super-herói? Ele tem superpoderes. Aí vocês vão escolher... Rodine é um super-herói? O quê? Rodine? Não. Troca. Ele faz truques. Ele não tem um super-poder. Ele não é mágico de verdade. Eu aprendi a respiração. Muito tempo. Ah, mas não, mas tem super-heróis sem super-poder também. Tecnologia, e você sabe o que é filme de super-herói? Não vai ser nem. Filme de super-herói, cada um vai escolher. Eu não sei qual que é. Eu vou fazer as perguntas e vocês têm que responder com trechos desse verbete da Wikipédia. Tá bom. Uhum. E aí, vocês vão passar essas respostas pra mim sem que eu saiba de quem que é a resposta. Uhum. Eu vou escolher a melhor e aquele que tiver mais pontos ganha o jogo. Beleza. Beleza. Mas eu tenho uma chance de ganhar o jogo. Esse é o plot twist. Se você adivinhar qual é o filme. Se eu adivinhar qual é o filme... Aí eu tomo a vitória da pessoa que ganhou o jogo. Capitão Nemo é um super-herói? Não. Mas tem a Liga Extraordinária. E agora? Eu vou dizer que não. Ele fez o submarino, cara. Ele era o homem da antiguidade. Então o Iberê também é um super-herói. Eu considero. O Iberê, além de super-herói, é o Perry Mason. Na série, ele igual. O ator é igual ao Iberê. Ah, ok. Eu achei que o Iberê agora era um detetive também, mas agora eu entendi. Posso fazer a primeira pergunta? Manda. Estudo mostra que ratos de laboratório saem dos labirintos 50% mais rápido quando são expostos a... Tananá. Uhum. Peraí. São expostos a... Pronto, mandei aqui. Pronto, mandei. Então ficou assim. Estudo mostra que ratos de laboratório saem dos labirintos 50% mais rápido quando são expostos a 11 indicações na cerimônia de 1997 do Framboesa de Ouro. Essa foi uma das respostas. Ou, estudo mostra que ratos de laboratório saem dos labirintos 50% mais rápido quando são expostas a 68 milhões de dólares. Eu vou escolher a resposta da Framboesa de Ouro porque eu acho que isso de fato é verdade. Se você pega um filme desse que ganha 11 framboesas de ouro, ele de fato faz os ratos andarem mais rápido. De quem foi essa resposta? Do Alexandre. Yeah. Então o Alexandre tem um ponto e já tem boas pistas aí de que filmes são esses. Próximo. Beleza. Lamentamos informar, mas o departamento de... Tananã. Vocês têm que escolher uma palavra aí, um trecho. Uhum. Negou o seu pedido por... Tananã. Esse é duplo. Duplo. Peraí. Peraí. Apartamento. Pronto, consegui aqui. Pronto, mandei. Ok, então eu vou ler as duas respostas. Lamentamos informar, mas o departamento de personagens absurdos e piadas peculiares negou o seu pedido por uma classificação de 65 sobre 100 com base em 24 críticos. Cara, esse filme deve ser maravilhoso. A outra resposta... Lamentamos informar, mas o departamento de um cientista louco que está fazendo experiências com uma substância esteroide negou seu pedido por estar sofrendo de síndrome de McGregor. Vocês devem estar esperando que eu tenha uma pista de quais são os filmes por causa disso, mas eu não tenho a menor. Eu acho esses filmes todos bons. Esses filmes de super-herói. Eles são bons. Então, cara, todas as vezes que as pessoas falam, ah, o filme foi muito ruim, assim, eu falo, cara, ele é o que é. Isso aí, você esperava o quê? Tem, você não vai escolher? Personagens absurdos e piadas peculiares. Aê! Negou seu pedido por uma classificação de 65 sobre 100 com base em 24 críticos. É o meu. Tá 1-1, então. Beleza. Próxima. Eu nunca entendi completamente, tananã, até que encontrei, tananã. Então, calma aí. Eu nunca entendi completamente, até que encontrei. Pronto. Tá. Consegui. Eu nunca entendi completamente um filme de comédia de super-heróis estadunidense até que encontrei um elenco talentoso, dando a essa paródia de super-heróis muitas risadas. Ok? Uhum. Eu nunca entendi completamente insinuações homossexuais, até que encontrei um poderoso traje que usa diamantes para manter seu corpo em temperaturas abaixo de zero. Caraca, eu já sei qual foi. A melhor resposta foi a segunda. Eu já sei qual é o filme. Eu sei. Eu não sei. Caraca, Google! Como? Tá 2-1 pro Alexandre. Então, rodada final, hein? Ah. Essa vale 1 milhão de pontos. Não. Uhum. Vai. Tanana. Testado pelos filhos, aprovado pelos pais. Nossa, esse... Tipo um slogan de uma publicidade. Fraldas, testadas pelos filhos, aprovadas pelos pais. Pronto. Pera aí. Tô pronto. Última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Agora, esse aqui entregou bem, hein? Arnold Schwarzenegger. Testado pelos filhos, aprovado pelos pais. Verdade. Homens Misteriosos. Testado pelos filhos, aprovado pelos pais. Que horror, cara. Tem que ser no estilo do Cars aqui, assim, velho. Nossa, cara. Homens Misteriosos numa van branca. Eu acho que Homens Misteriosos foi uma resposta melhor. Aê, Brasil, porra! Então o Dave é o campeão, mas calma. Por enquanto, uhum. Eu vou tentar adivinhar o seu filme. Se eu adivinhar seu filme, eu roubo essa vitória de você. Uhum. Então, ó, vamos recapitular. As respostas do Dave foram... Estudo mostra que ratos de laboratório saem dos labirintos 50% mais rápido quando são expostos a 68 milhões uhum. de dólares. Então eu posso inferir que esse foi um filme que faturou 68 milhões de dólares ou custou 68 milhões de dólares. Uhum. E foram também... Lamentamos informar, mas o departamento de personagens absurdos e piadas peculiares negou seu pedido por uma classificação de 65/100 com base em 24 críticos. Uhum. Ou seja, é um filme que tem personagens absurdos e piadas peculiares, provavelmente, e que teve uma nota 6,5. Uhum. A outra resposta do Dave foi... Eu nunca entendi completamente um filme de comédia de super-heróis estadunidense, até que encontrei um elenco talentoso dando a essa paródia de super-heróis muitas risadas. Uhum. Então eu penso que é um filme de comédia. E por fim, Homens Misteriosos, testado pelos filhos e aprovados pelos pais. É muito triste, porque eu não tenho um conhecimento absurdo de filmes... Mas, putz, um filme de comédia de super-heróis... E parece que não foi tão ruim, né? Nota 6,5. Eu gosto do filme, particularmente falando. Me dá uma pista, é um filme recente? Não. Claro que não. Eu vou te dar uma pista. Uma pista boa. Uhum. Ben Stiller. Eu sabia. Cara, eu não faço ideia. Se não funciona pra mim. Eu não sabia, cara. Tem um filme do Ben Stiller de super-herói, cara. Existe um filme de super-herói com Ben Stiller? Existe. Nossa, cara. Mas é comédia, como tá dizendo aí. O Jovem Nerd tá procurando na Wikipedia. Eu não lembro o nome do filme. Não vale, o Jovem Nerd já perdeu. Não, eu sei qual é o filme, mas eu não lembro o nome. Não, então eu não vou saber nenhuma das duas coisas. Eu nunca vi, eu não soube de um filme de super-herói com Ben Stiller. Que filme que é? Pode falar pra mim. Então, você já perdeu, certo? Certo. Eu já ganhei, na verdade. Você é o campeão. Então, a última resposta é o nome do filme em Portugal. Homens Misteriosos? Olha, fez um... Maravilhoso, cara. Fez um Inception. Eu botei o nome do filme em Portugal, na tua cara. Mandou bem. Em português e do Brasil, ele se chamava Heróis Muito Loucos. Heróis Muito Loucos. Nossa, cara, de quando é que era o nome em inglês mesmo? Mystery Man. Mystery Man. De quando é esse filme? Esse filme é de 99. E qual é o plot desse filme? Então, o plot desse filme, segundo a Wikipedia, é... Quando o Capitão Incrível, o super-herói favorito de Champion City, morre, um grupo de pessoas normais decide se transformar em super-heróis para combater o vilão Casanova Frankenstein. É um vilão maravilhoso. Eu quero ver esse filme. É o Jeffrey Rush que faz o Casanova Frankenstein. É muito bom. É muito bom. Eu faço questão de ver esse filme essa semana. E sua sócia, doutora Annabelle Leak. De dia... Os heróis escondem essa personalidade justiceira e à noite entram em ação. É muito bom esse filme. É um cara que fala que ele é um homem invisível e aí ele só é invisível quando ninguém tá olhando pra ele. Quando as pessoas olham pra lá. O Ben Stiller é o senhor furioso e o poder dele é ficar com raiva. Claro. Então ele fez o papel dele mesmo. Ele fez um único papel que ele faz. Tem a personagem da Janine Garofalo, né? Que ela tem uma bola de boliche com a caveira do pai dela dentro da bola de boliche. E aí essa bola de boliche é poderosa, que a caveira do pai tinha poder. É. E o nome dela é Garoto Strike. Cara, eu quero muito ver esse filme. Agora, do Alexandre, as respostas dele foram 11 indicações na cerimônia de 1997 do Framboesa de Ouro. É muito fácil. Um cientista louco que está fazendo experiências com uma substância esteroide e estar sofrendo de síndrome de McGregor. Aí depois, na outra foi, eu nunca entendi completamente insinuações homossexuais, até que encontrei um poderoso traje que usa diamantes para manter seu corpo em temperaturas abaixo de zero. E por fim, Arnold Schwarzenegger, testado pelos filhos e aprovado pelos pais. Eu acho que eu sei porque tem um filme do Schwarzenegger que tem super-herói, que é o filme do Batman, que é o vilão. É isso. Qual é? É o Batman, é o que tem o Robin e a Batgirl. E qual é o nome? É Batman e Robin, né? Isso! Esse é o melhor filme do Batman. É o melhor. Pra, na minha opinião, esse é o melhor filme do Batman. É maravilhoso. Ele entrega o Batman que a gente realmente conhece. Não o Batman que é um ninja. É, o Batman que a gente conhece tem mamilos, é isso. É, não, tem ele. E tem o Bat-cartão de crédito, realmente ele tem. Ele faz isso, ele dança, ele é tudo colorido, tem um monte de vilão, a loucura. O Batman sempre foi assim. Só nos anos 90 que ele virou um ninja. Parabéns, Dave. Campeão. Obrigado. Olha aí. Fico orgulhoso. Quero que as pessoas assistam esse filme e me marquem. Olha aí. Vamos para as histórias. Hoje, na sessão Aventura, um aplicativo muito esperto que enfrenta os maiores desafios. Ele paga as coisas sem contato e sem sair de casa. Eu vou pagar daqui mesmo. Não vou aí, não. E pode mandar presentes para os seus amigos ou receber pagamentos deles. Esqueceu a carteira, né? Seu miserável! Ele até joga videogame e pede delivery sem precisar de cartão. Eu também vou pagar a minha TV por assinatura. E ainda dá acesso grátis a conteúdos de revistas. Mas isso só pode ser uma piada mesmo. PicPay, um aplicativo muito esperto, aprontando as maiores confusões. Hoje, já disponível para o seu celular. Antes da gente ler as histórias desse episódio, pro próximo episódio nós precisamos de histórias de Black Friday, ainda tá valendo, você ainda pode mandar. Histórias de pets, vocês ainda podem mandar também. E histórias de decisões idiotas, que é o episódio que a gente vai chamar de Hold My Beer. Então vocês têm histórias de decisões idiotas, como ir numa turnê pelos telhados de São Petersburgo. Manda essas histórias pra gente. É só você ir em googlecast.com/contato, é por lá que você manda histórias. Quem sabe ela entra aqui no episódio. Alexandre, lê a primeira história pra gente. Meu nome é Rodrigo, eu sou ouvinte do podcast desde os primeiros episódios. O prólogo da história. Tenho sido professor há 22 anos. Comecei em 1997 ministrando cursos de informática e atualmente sou professor de pós-graduação na área de negócios. Para traçar o contexto da história que pretendo contar, é importante dizer que em 1998, a escola na qual eu trabalhava foi furtada e os gatunos levaram absolutamente tudo de valor, além de fazerem a maior bagunça com o que não levaram. Isso é o ladrão sacana, né? O ladrão que, além de roubar, deixa tudo zoado. Pra mim, o pior ladrão é que come. Por quê? É de maldácia. Ele parar pra fazer um... Ele, fazer um assim, ele tá tranquilo, ele tá comendo na sua casa, sabe? Meus pais, uma vez eu era criança, tinha uma rotina, né? Todo domingo a gente saía pra comer fora. Ou a gente ia numa churrascaria ou a gente ia no aeroporto. Uhum. E o porteiro, a gente, eu não sei se era o porteiro, mas provavelmente era, sabia dessa rotina. Alguém que via a gente, né? Não quero acusar ninguém, mas quem sabia que a gente entrava e saía no mesmo horário era o porteiro. Uhum. Ele deve ter dado a dica pra algum assaltante. Quando a gente chegou em casa à noite, porta arrombada, tudo revirado. Meus pais voltaram, a gente saiu de casa, depois eles voltaram lá de novo. Meu pai voltou. E aí eles contam que chegaram na cozinha e tinha Coca-Cola aberta, pão, farelo de pão na pia. Pô, deixou a Coca-Cola perder o gás. Deixou vacilo. A Coca-Cola aberta. Podia ter tapado e posto de volta na geladeira. Podia, mas nem isso eles deixaram. Nem isso, cara. Que vacilo. E muito recentemente, no meu prédio, Curitiba, uma vizinha minha foi na cozinha pra beber água de noite e o cara tava na sala comendo tangerina, ladrão. Nossa, que filho da puta. Tangerina, Guga. É, mas é bom, faz bem pra saúde você comer tangerina. Eu é bom adoro que, é bom tangerina, mas não durante pensando. Um assalto, caralho. Tem vitamina C. Tem. Tá pensando no... Você engole o bagaço ou você cospe? Não, eu como tudo, eu cuspo a semente. É, eu também. É. Continue. Esse episódio foi muito traumático para todos que trabalhavam lá, além de causar uma série de transtornos econômico-financeiros que levaram meses para serem superados. Tá, esse foi o prólogo. Agora, capítulo 1, saltando para 2006... Eu havia comprado a escola e gerenciava um time de 12 funcionários entre secretárias, vendedores, professores e equipe de suporte. A escola estava indo bem, com vários alunos e aulas que iam das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. No meio dessa muvuca, eu, um garoto de 26 anos, tinha que gerenciar tudo aquilo e, por isso, acabava optando algumas vezes por ficar até depois das 21 horas. Caraca, 26 anos, comprou uma escola? É, cara, um empreendedor. Caraca. Tava indo bem. Isso é o nome de sessão da tarde, compramos uma escola. Ficava até depois das 21 horas, quando tudo ficava mais tranquilo para realizar algumas atividades que demandavam maior concentração quando tudo estava em silêncio. Assim chegamos àquela fatídica sexta-feira à noite. Estava trabalhando normalmente na escola e estavam 4 pessoas naquele momento. A Patrícia, secretária, o Marcelo, professor de inglês, a Cleusa, responsável pela limpeza, e eu, cansado da semana puxada e ainda com alguns desses trabalhos de concentração para terminar antes de poder ir embora. Decidi então que iria relaxar um pouco até que todos fossem embora para depois colocar a mente para funcionar. Avisei a secretária sobre meus planos, entrei em minha sala, tranquei a porta, coloquei o fone de ouvido com cancelamento de ruído externo e fui assistir a temporada mais recente de Lost. É isso que o cara fica fazendo? O cara não, eu preciso ficar aqui pra trabalhar as coisas e tal. O cara foi ver Lost? Ele tava esperando a galera terminar o trabalho e ir embora. Ele queria trabalhar sozinho, sei lá. Ver Lost não é trabalhar. Só quero dizer isso. Importante salientar aqui que as primeiras temporadas de Lost, além de serem boas, tinham alguns episódios com um tom de terror que poderiam gerar algum medo. Fiquei por ali por algum tempo concentrado na série até que decidi sair para pegar um copo d'água e aqui começa o meu sofrimento. Capítulo 2. Não estou sozinho. Quando saí de minha sala, percebi que a escola estava toda fechada, com luzes apagadas, exceto as luzes da minha sala. Escola fechada, luzes apagadas... Guga, momento a Lura, vai! Caramba, nunca sou eu que faço isso, cara. Escola, como é que é? Escola fechada... Luzes apagadas. Escola fechada, luzes apagadas. Nesse momento da vida, as escolas estão todas fechadas com as luzes apagadas. Olha, Exceto a Alura. Boa, você Guga! Você ainda pode dar um upgrade na sua carreira fazendo um dos cursos da Alura, onde você vai aprender uma nova habilidade. Tem mais de 1000 cursos, tem um monte de... Você pode virar um programador, você pode virar um editor de vídeo, você pode virar um empreendedor, um monte de coisa você pode aprender lá na Alura e no nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. Você tem 10% de desconto e sua vida vai mudar. Caraca, momento cara, Alura. Salve de palmas. Cara, lembra quando o Lost era bom? Lembro, era muito bom. Era isso, muito bom mesmo. Boa época. É. Quando saí de minha sala, percebi que a escola estava toda fechada com as luzes apagadas, exceto as luzes da minha sala, denotando que eu havia passado mais tempo do que pretendia vendo o seriado e todos haviam ido embora. Nesse exato momento, entretanto, ouvi um barulho estranho que vinha da parte da frente da escola. Com medo, corri de volta para minha sala fazendo o mínimo de barulho e tranquei a porta. O primeiro pensamento que me veio à mente foi: fudeu, tem um ladrão aqui dentro de novo. Por causa da história. Por isso foi importante isso. Ele fazer esse prólogo. Tive então uma ideia. Decidi ligar o alarme da escola, desabilitando apenas os sensores da diretoria. Logo, se houvesse alguém mais lá dentro, o alarme iria disparar. Fiz isso e aguardei por alguns segundos, tenso, imaginando que o alarme dispararia e eu me veria trancado com ladrões dentro da minha própria empresa. Trancado com ladrões dentro da minha própria empresa também pode ser um nome de filme de se espetar. Talvez Supercine. Também é. Contudo, o oposto aconteceu. O alarme não disparou e com isso meu medo diminuiu e percebi que talvez tivesse criado coisas absurdas na minha mente. Tomei então coragem, desliguei o alarme e saí para investigar. Primeiro fui para os fundos da escola pensando que, se alguém estivesse na parte da frente da escola, todo o tempo que perdi teria dado ao larápio o tempo suficiente de ir até onde estavam as coisas de valor de verdade. Na verdade, eu ainda estava com medo e decidi começar investigando onde não havia barulho algum. Não encontrei nada de errado nos fundos da casa. Isso me deu mais tranquilidade para investigar a frente da empresa. Ele resolveu fazer um sweeping, né? Ele foi para trás e vou começar daqui e vou olhar tudo. É. Foi então pelo corredor que levava à entrada da escola. Nossa, isso está muito Silent Hill, cara. Abri a porta da primeira sala de supetão e tudo normal. Abri a porta da segunda sala com um pouco mais de calma e normalmente, e novamente, tudo perfeito. Fui fazendo isso, sala por sala, e tudo parecia normal, o que me foi fazendo até rir de mim mesmo, por ter ficado com medo de um barulho que talvez eu nem tivesse ouvido de verdade. Olhei então a recepção e... a janela da frente estava entreaberta. Nossa. O poder do cagaço voltou ao seu nível máximo. Recorri até a última sala de aula. Cara, isso assistindo Lost, né? E o cara... Caraca, exato. Recorri até a última sala de aula que eu ainda não havia checado e suas luzes estavam acesas. Então realmente tinha alguém lá. Uma janela dessa sala de aula dava acesso a uma garagem. Também estava aberta, a persiana dobrada e empurrada para dentro como se alguém tivesse passado por ela. E na cadeira da mesa que ficava mais próxima à janela, uma marca de sapato indicando que alguém realmente havia subido naquela cadeira e pulado pela janela. Caralho, maluco. É impossível dizer aqui o que eu senti naquele momento, mas pensem que todos os pensamentos, sentimentos daquele assalto de 1998, mas todo o medo acumulado enquanto assistia Lost, mas o fato de estar ali dentro sozinho fez com que eu tivesse apenas uma alternativa: desmaiar. Caraca. Ah, cara, mas olha só. Porque o tempo todo ele tava com medo de ser um monstro de fumaça, de ser um monstro sobrenatural. Aí no momento que ele viu que tinha alguém realmente entrou ali, tinha marca de sapato, ele pensou, cara, seria melhor se fosse sobrenatural. Que agora eu vou ter que realmente lidar com o cara que tá aqui pois dentro. Pois é. Ah, mas ele fala aqui, ó, brincadeira. Saí correndo pela recepção, abri a porta que dava acesso à rua, saí, tranquei a porta, entrei no meu carro, saí mais rápido que pude dali, com certeza que teria que novamente passar por todo o transtorno que um roubo me traria, com um adicional de que, nesse caso, eu não tinha seguro. Imagina você abandonar tudo pra trás, assim, e ir embora. Caraca. Capítulo 3. O retorno. Eu não poderia ir embora. Aí... Não podia abandonar meus bens à mercê de um safado. Olha aí, Dave. Decidi que tinha que lutar. Tinha que resistir. Tive então uma ideia. Duas ruas pra baixo de onde eu estava ficava a casa de minha amiga Dani. E em uma sexta-feira naquele horário, talvez o namorado dela, meu melhor amigo, Frank, estivesse lá. O Frank. Ele viria comigo e me ajudaria a enfrentar o mal. Passei em frente à casa dela, mas não havia ninguém lá. Resolvi então voltar sozinho. Fiz o retorno com o carro e rumei para o meu destino para a batalha final contra o meu nêmesis. Aquele que tentava roubar o que às duras penas eu havia construído. Cheguei novamente à escola. Me armei com uma vassoura que estava em um corredor ali ao lado. Uma vassoura. Caraca, mas assim... Ela pode virar um staff ou uma lança. É. Depende como você quebrar a ponta. É. Se você desenroscar só, ela vira um staff. Sim. Um bastão. Se você quebrar, ela vira uma lança. Vira uma lança, verdade. E se você quebrar errado, ela vira uma estaca. Você pode matar um vampiro. Se você quebrar ela no meio e colocar uma corrente, ela vira um tchaco. Também. Mas vai dar um pouco mais de trabalho. E se você usar um pedaço dela atravessado, ela vira uma tonfa. Aí eu não sei o que é. Uma tonfa é um cacetete com uma alça. Ah... Boa ideia também. Liguei a câmera do meu celular de 2006 para filmar a minha incursão e eventualmente captar uma última imagem do meu algoz antes que ele me assassinasse. A nossa ideia aí do fazer a live lá no... Exato, exatamente. Coloquei a chave na porta, pronta para entrar, quando ouço uma buzina de moto se aproximando. Era o guardinha da rua. Parei-o e recrutei para aquela contenda. Expliquei toda a história para ele... E disse que, se realmente houvesse alguém lá, provavelmente estaria na garagem. Ele então me disse para que eu pegasse a chave da garagem e nós dois entraríamos por ali para enfrentar quem quer que fosse. Olha aí, o cara foi. Enquanto eu abri a porta da frente para pegar a chave, o paladino da vizinhança sacava-se de sua lanterna e um cacetete para lutar contra o que quer que fosse. Capítulo 4. A Batalha Final. Abri a gaveta da mesa da recepção onde ficavam as chaves, mas a chave da garagem não estava lá. Nesse momento, eu arregalo os olhos. Milhões de pensamentos e cálculos passam pela minha cabeça. Com a cara do meme da Nazaré, eu sinto minhas pernas ficarem bambas, não de medo, mas de vergonha e alívio. Começo a rir como um maluco, pego o telefone e ligo para a secretária. Minha pergunta para ela é: Patrícia, quando você saiu... Você fechou a janela da frente? Ao que ela responde, sim, com certeza. Então me vem a segunda e reveladora pergunta. E quando você saiu, tinha certeza que o Marcelo já havia saído? E a resposta é, pra ser honesto, eu não sei. Ah, era só o cara que tinha ficado... Ah. Ligo então pro Marcelo e lhe pergunto, oi Marcelo, tudo bem com você? E a resposta maravilhosa foi, claro que não, né? A gente resolve cagar e a Patrícia vai embora e me tranca dentro da escola. Caralho. Era só ainda o cara bem, que tava trancado. Ainda bem que eu tive a ideia de pegar a chave e pular pela janela da sala 1 e sair pela garagem. Nesse momento, o cara foi cagar, caralho. Nesse momento, eu olhei pra fora e estava o guardinha da rua, a secretária que havia corrido até lá pra ver o que estava acontecendo, já que ela havia parado em um pub ali perto, acompanhada de seu namorado, todos rindo como se não houvesse amanhã. É um final bem de filme de Sessão da Tarde mesmo. Nada aconteceu. Todos riram. Eu não gostei da história, desculpa. Mas, não, a história foi legal, cara. Na verdade, o final foi bom pra ele. Mas a gente preferia que ele tivesse realmente... Tá vendo o que eu falei? Que a gente quer ver as pessoas se ferrando? David, lê a próxima história aí, então. Vamos lá. Olá, Guga. E o convidado de Schrödinger. Me chamo Rutra. Tenho 21 anos. Moro em Maceió. Puxei um sotaque leve quando falei Maceió. E sou estudante de medicina. Hoje venho compartilhar uma das minhas melhores histórias. Lá vem, deve ser uma história merda. O cara acha que é uma grande história. O dia em que encontrei um tesouro enterrado. É uma boa história. Tava na praia e achou um tesouro. Desde criança, sempre fui fascinado em filmes de aventura e de piratas. Ficava horas em frente à televisão assistindo o nosso querido e ainda jovem Harrison Ford fugir desesperadamente de uma bola gigante de um templo qualquer em busca de tesouros perdidos. Desde cedo, já tinha em mente o que eu queria ser quando crescer. Um aventureiro, assim como Indiana Jones. Spoiler, não deu certo. Era fascinado em cavar buracos na areia em busca de ficar rico. Sim, é por isso que não deu certo. O Indiana Jones não queria ficar rico, ele queria só coletar artefatos históricos. O que ele fazia, na verdade, era roubar. Ele roubava, né? Ele vendia, né? Mas ele vendia, ele ganhava uma grana. Ele ganhava dinheiro? Ganhava. Sério? Ele era só um cara do Mercado Livre. Um ladrão, porque ele roubava. Não, né? Ele vendia pro museu. Ele invadia templos religiosos e culturais, roubava e vendia pros museus. Ah. Era isso. Apropriação cultural na sua essência. Apropriação da cultura, de fato. Então, toda a aventura do início do primeiro filme, quando ele corre da bola, é ele invadindo um templo na América do Sul, roubando um ídolo de lá e indo embora, levando embora pra tentar vender pro museu, maluco. Ou seja, Indiana Jones cancelado. Sim, eu realmente acreditava que se eu encontrasse um tesouro, não iria precisar mais perder meu tempo estudando e passaria o dia inteiro jogando videogame, comendo Doritos. Puta perspectiva de vida. De fato. Quando era mais novo, costumava muito ir à casa de praia do meu avô, na região do litoral norte de Alagoas. Porto de Pedras, uma região histórica conhecida por receber vários membros da família real, como Dom Pedro II. Porto de Pedras, claro. Você sabe, né? Porto de Pedras, litoral norte alagoano. Perto de Japaratinga, né? Você conhece? Maragogi. Não. Vocês já nunca foram? Não. Passo do Camaragibe, né? São Miguel dos Milagres. Vocês, sério? Não. Ok. Então ele acrescenta. Foi aí que tudo começou. Reticências. Em meados do ano de 2006, no auge dos meus 7 aninhos de vida, foi realizado uma reforma nessa casa de praia, onde o piso antigo ia ser substituído por um piso novo. Calma, não estou dando uma de Tolkien. É realmente relevante para a história. Esse cara é ouvinte do Nerdcast. Já adianto aqui para você. Eu, como qualquer criança na minha idade, achava muito maneira a ideia de quebrar as coisas, principalmente quando podia fazer isso sem levar uma bronca ou coisa do tipo. Foi aí que eu decidi pegar uma marreta escondida dos meus pais e comecei a quebrar o piso da casa. Nossa, como havia visto durante todo o dia. Caraca. Caraca, criança de 7 anos com uma marreta na mão, meu amigo. A máquina de fazer merda. Durante essa minha sessão de irmãos à obra mirim, comecei a notar alguma coisa estranha naquele piso. Comecei a achar algumas porcelanas que pareciam de outro século. Nossa. A criança de 7 anos sacando isso? Tô impressionado. Caraca, tinha uma parada por baixo do piso dele. Muito diferente de tudo que estava acostumado a ver. Mostrei meu incrível achado para meu avô, o qual fez uma cara de bastante surpresa e me explicou que antigamente era comum que as pessoas muito ricas enterrassem suas riquezas para escondê-las. E esse foi meu gatilho. Será que essa é a minha chance de passar a vida comendo Doritos? Eu nem vou precisar correr de uma bola gigante de pedra? A minha cabeça explodia só de imaginar o que podia achar embaixo dessa casa. Foi assim que transformei a casa de praia do meu avô em meu sítio arqueológico. Comecei a cavar desesperadamente por todos os cantos do terreno em busca de mais alguma pista. Nossa, o cara destruiu a casa do avô. Destruiu isso porque deixou um prato, né? Eu passava literalmente dias e noites apenas cavando e cavando com uma esperança de achar algum sinal, mas sem sucesso. Foram dias sonhando que alguma coisa estava escondida em algum lugar daquele terreno. E assim criei minha rotina. Sonhava com um lugar, cavava, não achava nada, partia para o próximo buraco. Quando a gente lembra das coisas quando era criança, parece que é um negócio enorme, né? Passei dias. Sim. Foi uma época da minha vida que eu só fiz isso e foi tipo algumas horas. É, exatamente. É porque tirou uma soneca durante a tarde. Quando eu já estava pensando em desistir da minha profissão de arqueólogo, uma luz no fim do túnel apareceu. Na verdade, no fundo do buraco. Da areia. Estava cavando, como era de costume, tal qual um tatu peba cava sua toca. Quando avistei de longe um objeto redondo, que inicialmente pensei que era uma tampa de garrafa. Então era pequeno. Quando peguei o objeto na mão, meu corpo ficou em choque. Não era uma tampa de garrafa, mas sim uma moeda. E para minha felicidade, não era uma moeda comum. Era uma moeda antiga, do século XIX. Caraca! Quando ainda éramos uma monarquia. E esse foi só o começo. É, agora isso foi surpreendente. Reticências. Agora realmente pareceu Goonies. Mostrei para todo mundo a minha casa. E agora todos que antes estavam zombando da minha jornada de tatupeba estavam me ajudando a procurar objetos enterrados no terreno. Caraca. Me lembra que falei que meu gatilho tinha sido a porcelana? Pois é, cavando o mesmo buraco em que achamos a moeda, encontramos diversas porcelanas do século XIX. Pratos, xícaras e até um fundo de pinico foi encontrado naquele buraco. Nossa! Fundo de pinico? Não um pinico inteiro? Sei lá, cara. Como é que eles sabiam que era um fundo de pinico? Meu Deus. Caraca, brother. Uma dúvida não sumia da minha cabeça. Como isso tudo foi parar embaixo da casa do meu avô? E de quem pertencia tudo isso? O mais engraçado de tudo é que foi justamente no fundo desse pinico que encontramos a principal pista, o brasão da família real. Cara, o cara realmente achou um tesouro. Sim. Eu estava literalmente segurando o pinico onde nosso segundo e último monarca do Império do Brasil, Dom Pedro II, se igualava à sua plebe, descarregava seus nobres excrementos. Que beleza. Caraca. Escreve bem. Bem acima da média dos e-mails do Nerdcast. E assim foi durante alguns anos da minha infância. Caraca, a parada virou um job. Virou um job. A família virou igual a Indiana Jones, né? Olha aí. Depois da primeira moeda, comecei cada vez mais a encontrar coisas enterradas da família real. Eram porcelanas lindas, brancas e azuis, xícaras com detalhes em ouro e várias moedas de diversos tipos de valores. Sabe o que seria legal? Se esse tesouro fosse raro e valioso, porém amaldiçoado. Olha aí, mas provavelmente ele só era do Estado. É. O que é uma maldição, no final das contas. De certa maneira. Toda vez que não sei porque eu fiquei tão empolgado. Toda vez que achávamos uma moeda, era a maior gritaria na casa. Eu comemorava como se fosse gol do Brasil em final de Copa. Se tornou comum encontrar pedaços de porcelana de diversos tamanhos, a maioria pequenos. Até que um dia, minha mãe achou um prato quase inteiro enterrado, o que é uma coisa muito rara. Infelizmente, essa alegria durou pouco, porque quebrei o prato em pedacinhos, acreditando que quanto mais pedaços eu tinha, mais dinheiro aquilo... Puta que pariu. Mais dinheiro aquilo valia. Não me julguem, eu tinha só 7 anos de idade. Ainda tenho todas as moedas guardadas aqui na minha casa. E as porcelanas que eu encontrei estão penduradas nas paredes da casa do meu avô, o qual virou um mini museu onde é contada essa história. Caraca, cheguei até a dar uma entrevista na época. Foi realmente muito parecido com Indiana Jones, no fim das contas, como a gente falou. Yeah. Algumas porcelanas viraram um grande jarro. Eles reconstruíram a parada, restauraram. Uma péssima ideia do meu avô. Ah, não. Eles pegaram as porcelanas e criaram um jarro. Fizeram um jarro. Não era um jarro porcelanado. É tipo fazer um piso com caco. É, exatamente. Ficou horroroso, segundo ele. Mas o que vale é a história. Até hoje, meus primos e minha irmã mais nova ainda encontram porcelanas e moedas naquele terreno, incentivados por mim e pela minha história. Foram muitos momentos bons que eu passei naquela casa. Agradeço muito ao meu avô por ter me incentivado e tornado minha infância muito mais divertida. Meu sonho de se tornar um aventureiro e encontrar um tesouro havia se concretizado e minha jornada como Indiana Jones Jr. havia chegado ao fim. Oh. PS, não fiquei rico e não passo o dia comendo Doritos jogando videogame. Mas, de fato, ele passou a viver igual. Pô, mas isso não tinha valor nenhum? Aparentemente não. Porcelana da monarquia e moedas? Depois que você faz um jarro, não. Não, mas ele não fez. Ele tinha algumas peças que estavam inteiras. É, ele mandou as fotos aqui, é verdade. Mas estão inteiras? Não, ele mandou uns cacos. Ai, foda. Mas, caco mas, é caco. De fato, ele mandou as fotos. Ah, algum dinheiro deu, porque seu avô dele transformou a casa num museuzinho e cobrar a entrada? Eles já eram ricos, né? Porque eles tinham uma casa na praia. Exatamente. Então foda-se essa merda. Eu vou ler a última história aqui. Olá, irmãos Mafra, possível Caio convidado quântico. Não, não. Errou. O quê? Não tem Caio. É verdade. Nem outro irmão Mafra. Verdade, também. Tem os seus ex-sócios. É. Aqui quem fala é Tutankhamon, o cara da cirurgia no olho, entrevista de emprego em esquema de pirâmide e da casa assombrada por uma águia real gordinha. Ah, é verdade, esse cara já escreveu e ele tava fazendo uma entrevista de emprego numa empresa que era um esquema de pirâmide. Nossa. Aí por isso a gente apelidou ele de Tutankhamon. Envio este e-mail na tentativa de ser lido no episódio de histórias de professor. É, deu errado. Mas você tá no episódio de aventuras. Não sou professor, como vocês perceberão, mas como escreverei a palavra professor algumas vezes nesse texto, espero aparecer no Ctrl F que o Rafael vai fazer para selecionar as histórias para esse programa. Sim. Além disso, já fui professor por um dia. Ok, não foi professor, mas sua história tá aqui. Meu irmão é professor e coordenador em uma escola na cidade em que eu morava antes de mudar para São Paulo. Ele dá aula há vários anos e é um daqueles professores ídolos que todos os alunos amam, tipo Samuel L. Jackson, em todos os filmes em que o Samuel Jackson interpreta um professor. Ou o Mark Dacascos em Esporte Sangrento. Cara, Mark Dacascos é muito dos anos 80, né? Total. Pode crer. Tinha vários filmes na locadora, assim, tinha o nome dele em cima do título. Mark Dacascos em... Caraca, não lembro disso. Ele era um super astro da locadora. Mark Dacascos? É. Dave, que outros filmes Marco Dacascos fez? Pô, cara, esse é um cara que a gente conhece, mas a gente não sabe os filmes que ele fez. Caramba. Ah, ele tá no John Wick 3. Olha aí. É que nem Pacto John Michael Vincent. Você sabe quem é John Michael Vincent? John Michael Vincent. Mas você não sabe os filmes que ele fez. Você sabe que eu não sei nome de ator, né? Eu sei os nomes de atores antigos. Você sabe quem é o The Rock? The Rock eu sei quem é. Mas você sabe porque o nome dele é The Rock. O nome dele tem um The. Mas tem isso, Dwayne Johnson. Ajuda. Você sabe quem é o Dwayne Johnson? Dwayne Johnson é o nome verdadeiro do The Rock? Você não sabia? Não. Ele era o The Rock. Mas é um nome muito comum, né? Podia ser o nome de qualquer pessoa, Dwayne Johnson. Sim, aí ele era o The Rock. Ele quis ser o Dwayne Johnson, agora ele voltou a ser o The Rock. Do KDW, ele liberou o direito do The Rock pra ele. The Rock. Ele teoricamente não poderia. Eu sei que tem alguns atores dessas levas de filmes novos que todos eles chamam Ryan. Porque Ryan era tipo Enzo dos anos 2000, dos anos 90, por aí, que é quando essa galera nasceu. Ryan Reynolds. E eu não sei quem são os Ryans. Eu sei que tem vários, Homem-Aranha é um deles, talvez. Ryan? Ou. Não é? Eu não sei quem é quem. E se eu vejo Ryan Reynolds, eu sei que é um ator de Hollywood, eu não sei a cara dele. Eu não faço essa ligação. Uhum. Então, toda vez que alguém me pergunta, ah, que ator você conhece, eu só penso em Lima Duarte. Por isso que toda vez que você responde alguma coisa sobre ator, você bota Lima Duarte. Lima Duarte. Ou Antônio Fagundes. Você sabia que o Antônio Fagundes participou, mandou uma mensagem de áudio pro This is Brasil, o podcast do Pedro? É mesmo, cara? Pedro Duarte. Que maneiríssimo, sério? Pô, mandou contando uma história. Irado. Pô, maravilhoso. Esse é o ano do podcast. Mark Dacascos em Esporte Sangrento. Vamos chamá-lo de Professor Anubis, para manter temático. Quando eu tinha 19 anos, o Professor Anubis me fez uma proposta interessante. Atuar como professor substituto dele durante 2 dias em troca de R$300. Foi bom? Na época, eu ainda não trabalhava. Logo, a perspectiva de ter R$300 me pareceu positiva e eu aceitei. Naquele momento da minha vida, eu cursava TI em um IF. Eu não sei o que é IF. Estava no terceiro semestre, o que em teoria me qualificava para a tarefa. E ele dava aula em uma escola pública da região. Eu nunca havia entrado em sala de aula como professor e isso me... Cara, um professor de escola pública pode fazer isso? Ó, você vai no meu lugar e eu te dou uma grana. E aí você simplesmente entra lá e dá aula para alunos. Não, estranho, né? Isso provavelmente não deve ser legal, no sentido jurídico da coisa. Eu nunca havia entrado em sala de aula como professor e isso me assustava um pouco. Mas o professor Anubis me garantiu que eu não precisava fazer nada demais. É, só passar um filme, né? É isso que o professor substituto faz. Podia ser, inclusive, Esporte Sangrento com Mark Dacascos. Apenas escrever um texto no quadro e entregar folhas de avaliação para a turma. Me disse que ele já havia avisado a eles que eu não tiraria dúvidas, apenas aplicaria a avaliação. E que só precisaria esperar o último aluno entregar a prova para ir embora. Nem daria um dia letivo inteiro. Na verdade, eu nem precisaria escrever se não quisesse. Podia perguntar para a turma se alguém gostaria de escrever no quadro. Clássico. Segundo meu irmão, com certeza um dos alunos se prontificaria para a tarefa. Eu decidi na hora que faria isso. Aos 19 anos, eu tinha uma barba de pós-adolescente, bem rala, que eu deixava crescer para ver se tomava corpo. Era uma barba miserável. Para falar a verdade, achei melhor tirar. o que se revelou uma péssima ideia. Com barba, eu parecia um pós-adolescente que deixava a barba crescer pra ver se tomava cor. Sem ela, eu parecia ter 15 anos. Cara, 15 anos numa escola pública, você chega pra dar aula, cara, você vai ser, tipo, comido vivo. Quando me viu sem barba, meu irmão perdeu um pouco de cor por um segundo. Eu vi o brilho nos olhos dele desaparecer. A confiança que ele demonstrava sumiu. Cara, se tem um lugar onde as pessoas são cruéis, é numa escola pública de segundo grau. E se chega alguém ali que parece mais fraco que você, cara, você vai ser atacado e agredido até não poder mais. Não, você acha que isso acontece em escola particular, não? Eu não sei, talvez. Mas eu estava em escola pública e eu vi isso acontecer, cara. Eu tenho pena de alguns professores. Eles sofreram muito. A confiança que ele demonstrava sumiu, dando lugar a uma expressão que dizia algo como aqueles monstros vão te despedaçar, como eu estava dizendo. Porém, os planos se mantiveram. No dia seguinte, me dirigi à escola e fui até a sala dos professores. Trajava minha melhor roupa de professor de filosofia, uma camisa listrada com um bolso na frente e botões, jeans e tênis. Fui o primeiro a chegar e comecei a repassar o roteiro da aula. Entrar em sala, falar meu nome, perguntar se alguém gostaria de escrever, entregar as avaliações, sentar e esperar acabar. Não havia como dar errado. Faltava ainda cerca de 40 minutos para o início. Logo, eu ficaria 40 minutos na sala dos professores vazia. Era um bom plano. É preciso adicionar à história que estávamos no período de fim de ano. Eu aplicaria uma avaliação de recuperação e meu irmão me garantiu que só eu e mais uma professora e a diretora apareceríamos na escola naquele dia. E a gente sabe que os alunos que ficam de recuperação são os melhores, certo? Sim. Isso fui eu que falei, não o Tutankhamun. Mas eu tô concordando com qualquer um dos dois. Quando eu terminei de repassar meu roteiro de aula, a tal professora chegou dando boa tarde. A voz dela fez um frio me subir pela espinha e rasgou minha alma ao meio. Quando olhei para a fulana, ela disse... Tutankhamon? O que você está fazendo aqui? Acontece que a professora era ninguém menos que a minha última professora de matemática do ensino médio. Nossa. Vamos chamá-la de Isis. Eu fiquei sem palavras por vários segundos, encarando-a com a boca aberta. Era o fim. Aquele ser terrível que desgraçou minha existência pelos últimos 2 anos de ensino médio havia voltado para acabar com a minha vida. O simples boa tarde que ela deu ao entrar na sala havia disparado todos os meus gatilhos. Era como o funeral de um militar. Todo o período em que eu tive aulas com a professora Isis passou diante dos meus olhos como um flashback de guerra. Então eu me reestruturei e falei sem emoção na voz. Eu estou substituindo o professor Anubis hoje. Ela sorriu e falou, ah, então você se juntou à nossa classe. Você é um de nós. Caraca. Eu tô imaginando que ele é tipo o Brendan Fraser. Uhum. Né? Eu dei meu melhor sorriso, o que se assemelhava naquele momento a alguém sendo eletrocutado, e balbuciei alguma coisa incompreensível. Brother. Em minha cabeça, naquele momento, eu e a professora Isis fizemos as pazes. Eu não fui, nem de longe, o pior aluno que ela teve. Na verdade, nem acho que ela nutria por mim o ódio que eu sentia por ela até aquele momento. Mas eu sinto que um ciclo se fechou e algo bonito aconteceu. Como no final agridoce de La La Land. Eu nunca vi, não sei. Mas é com o Ryan Reynolds, não é? Não. Tá vendo? Ryan Gosling. Ah, tá vendo que é outro Ryan? Pouco depois, fui pra sala de aula. Cheguei antes que todos os alunos... Você sabia que tem um Ryan que vive viajando por aí? Não. É o Ryanair. Ah, caraca, que horrível. Meu Deus, cara. Pouco depois, fui para a sala de aula. Cheguei antes que todos os alunos e a partir daqui é só desgraça e medo. Os alunos chegaram como uma manada. Devia ser uns 30. Caramba, todo mundo de recuperação. Aparentemente, toda a turma havia ficado em recuperação. Me apresentei como substituto e todos me encararam em silêncio como se fosse um organismo único, uma colônia, uma mente coletiva. E aquela mente coletiva me olhava e pensava... Foda-se, me dá logo a prova. Expliquei que, para avaliação, precisaria escrever um texto no quadro e perguntei se alguém gostaria de fazer isso. O silêncio, novamente, foi minha única resposta. Naquele momento, eu percebi que aquilo tudo, toda aquela situação, era um equívoco. Haviam alunos mais velhos que eu naquela sala. Gente com barbas muito mais legais que a minha. Caraca. Era como o pesadelo de ir pelado para a escola. Só que eu não conseguia acordar. Levantei. Coloquei meu celular no bolso da camisa e fui até a lousa. Quando toquei o pincel no quadro, caramba, esse pincel já é um avanço. A tampa dele caiu e me curvei pra pegar. Ai, celular no chão. Meu celular caiu no chão de tela, fazendo um sonoro crack. Nossa, cara, que pesadelo. R$300 não pagariam aquilo. Enquanto eu escrevi o texto, todos os alunos, feras selvagens em seu habitat natural, começaram a interagir entre si. Em poucos minutos, a sala inteira era um inferno absoluto. Uma bolinha de papel me atingiu nas costas. Ouvi risos, mas não dei a mínima. Eu só queria que aquilo acabasse. Então, outra bolinha me atingiu. E outra. E outra. E um caderno inteiro. Caraca! Não me virei. Não esbocei reação. Caralho, o professor mandou o Exterminador do Futuro no lugar dele, ouvi alguém comentar. Eu quase ri. Foi bom mesmo. Era uma chance que ele tinha de ter virado a situação. Quando terminei de escrever e virei pra eles, vi um garoto em pé, se preparando pra me atirar algo. A cadeira. Nossa. Imagina. Olhei nos olhos dele e falei, senta aí ou vou quebrar as suas pernas. Caramba. Caraca, o cara foi... Eu nem pensei, apenas falei isso. Era como se as palavras tivessem vida própria, elas simplesmente saíram. Ao som da minha ameaça, toda a turma se calou e sentou, exceto um garoto. Nossa. O da barba. Buddy Rivel. Ele levantou e caminhou lentamente até a porta, abriu e saiu. Depois dele, vários outros fizeram o mesmo. Uma das alunas entrou em pânico e falou, gente, vocês vão reprovar. Parem de sair. Professor, tranca a porta. Caraca, mano. Caramba. É o inferno acontecendo. Como aquela garota era claramente o ser vivo mais sensato da sala, eu segui o seu conselho. Caraca. E eu tranquei a sala. Nossa, cara. Havia uns 12 alunos sentados. Todos os outros haviam saído. E agora, com a porta trancada, eu passei de cadeira em cadeira, deixando as folhas de avaliação. Tudo corria bem, apesar de mais de 50% da sala ter batido em retirada. Todo mundo reprovar, não tem problema. Os 12 alunos estavam empenhados em fazer a prova e todos estavam sentados e em silêncio. Depois de 10 minutos de calmaria, alguém bateu na porta. Quem é? Perguntei sem abrir. Abre, dizia uma voz feminina. É Ang-Soo Namun. Estou ficando sem referências ao filme A Múmia. Caramba. Tem o Ryan Reynolds nesse filme? Não. Tem algum Ryan? Não, tem o Brendan Fraser. Brendan não é um nome popular. Só tem um. Deve ter algum Ryan na produção. Certamente. Olhei pra turma com um olhar de quem e uma aluna falou. É a diretora. Respirei fundo e coloquei a mão no bolso pra pegar a chave. E no outro bolso. E no bolso da camisa. E no bolso de trás. E no outro. Só um minuto. Falei alto o suficiente pra que ela ouvisse do outro lado da porta. Corri até a mesa, olhei na gaveta. Os alunos me encaravam em pânico. Vários protestavam. Eu não encontrava a chave. Caraca. Alguém pôs fogo na lixeira. Nossa. Alguém gritou fogo. Eu havia iniciado uma rebelião. Nossa. Era como o terceiro ato do filme Mãe. E eu era Jennifer Lawrence. Nossa. Encontrei a chave. Estava no bolso de moedas da minha calça. Tudo durou menos de 5 minutos. Abri a sala. Bolso e de moedas? É, aquele bolso é, aquele da calça jeans que é... Assim, não é pra moeda, é pra zipo. Ok. Ah, né? É bom, talvez alguém soubesse disso e colocou fogo na lixeira. Abri a sala e a diretora entrou. O lugar estava cheio de fumaça. Uma lixeira estava em chamas. Todos os alunos saíram correndo e eu fiquei sozinho com a diretora. Ela me encarava com os braços cruzados e falou, nós vamos remarcar a prova. Você pode ir. Caraca. Meu irmão me ligou mais tarde. Disse que eu não precisava ir no dia seguinte, pois ele mesmo ministraria a prova. E ao voltar, me contou, morrendo de rir, que os alunos haviam feito um abaixo-assinado pedindo que eu nunca mais fosse na escola. Caraca! Que contaram pra ele que eu os havia ameaçado, e eu realmente havia, e que a diretora havia me proibido de voltar lá. Caramba, os caras ficaram com medo dele. O cara mandou bem. E que ele mesmo havia assinado o documento organizado pelos alunos. Caraca! Documento que contava com quase 100 assinaturas. Como? Ainda assim, ganhei R$150, que usei pra consertar a tela do meu celular. Nunca mais pisei numa sala de aula como professor. E se tudo correr bem, nunca mais pisarei. Hoje em dia, tenho até uma barba legal. E não uso camisa de botão. Foi uma boa história. Uhum. Essa história seria uma boa história de Sessão da Tarde. Caraca, foi. O professor conta tudo. Foi aí. Uma boa aventura. Só que final boring com abaixo-assinado. Sem moto, sem Todd com refrigerante. Verdade. No café da manhã. O Todd com refrigerante. A gente precisa fazer esse teste um dia. Não, não precisa. Vamos fazer, cara. Não. Vamos fazer. Pode fazer, fica à vontade. Eu posso assistir. Vamos fazer uma aposta? Eu posso filmar em slow motion. Se eu fizer, eu ganho alguma coisa? Não. Podemos. Vamos acrescentar aumentos nessa história? Ok, vamos. Tá combinado. A gente põe no Instagram. Aliás, vamos responder perguntas no Instagram depois dos créditos? Vamos. Vamos. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, se você quer que a gente viva grandes aventuras, dê 5 estrelas pra gente lá na Apple e dá follow pra gente no Spotify. Mesmo que você não ouça a gente por lá, só dá o follow lá. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas elas são lidas e a gente ainda guarda outras pra gente ler no futuro. Então você ainda tem chances. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Dave Pazos, o Azaghal. Aí. E Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Yeah! Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. E você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Você já foi no meu wiki, Dave? Já. Ok. Eu tô mentindo. Vamos ler as perguntas do Instagram. Eu fico impressionado de ter um wiki do GugaCast. Eu sei, da outra vez você falou isso, por isso eu perguntei. É muito organizado. Quem faz? O Beto Aragão. Parabéns. Dave, qual filme você merecia ter dublado? Eu? É, além do Ozob. Eu mereço dublar Ozob, Protocolo Molotov, com... Ryan Reynolds? Não. Vin Diesel? Com Vin Diesel. Seria legal mesmo. Esse é meu sonho, meu sonho de aposentadoria. Não dublar o filme, mas que o Vin Diesel eu faço. Alexandre, que filme você merecia ter dublado? Ai, dublado? Deus me livre. É A Vingança dos Nerds, porque de lá que veio o Lada, Lada, Lada. Ah, seria legal mesmo. Seria uma nova versão, né? Tá aí, fica aí uma ideia pra que seja lá quem tem o direito de distribuição desse filme no Brasil. Eu queria dublar o Carta ao Rei, eu fiquei apegado à história. Se tiver um dia um filme e ele for dublado, me convidem. Dave, qual era seu maior medo quando criança? Que a existência fosse só uma ficção de Deus. Sério? Uhum. E por que esse medo passou? Porque pode ser ainda. Que agora eu aceitei só. Você aceitou. Alexandre, qual é o seu maior medo quando criança? Cara, teve uma vez que eu tava num parque e eu tava subindo uma ribanceira. Aí quando eu olhei pra baixo, tinha uma aranha. Mas uma aranha tão grande. Na minha mente, ela era tipo do tamanho da Laracna dos Seus Anéis, sabe? Sim. Parecia um monstro. E eu não conseguia subir. E eu tava desesperado, com medo de cair em cima da aranha. E eu fiquei um tempão chorando e travado naquela ribanceira. E aí eu finalmente consegui subir. E aí eu sempre achava que ia, sabe, eu ia olhar pra trás e eu via essa aranha. Ela durante a minha infância... Sério? Essa tipo imagem um pesadelo? Da... Não, sabe, tipo... Não é que eu achava que a aranha ia aparecer, mas eu imaginava, sabe, ela nos lugares, aquela aranha. Sim. Específica. E ela me atormentou durante a minha infância, cara. Eu volta e meia eu imaginava, eu fiquei imaginando, caraca, a aranha, se ela, já pensou se ela estivesse ali me olhando e tal. Que história horrível, cara. Pois é, ela deve ter morrido há muito tempo e ela permanece na minha memória. Tá viva no sonho. Exato. Meu maior medo era um porta-fraldas que existia pendurado na parede do meu quarto. Porque eu tenho um irmão mais novo, né? Então, mesmo quando eu parei de usar fraldas, ele continuou por um tempo e tinha esse porta... E a gente dividiu o quarto. E esse porta-fraldas era um palhaço horroroso com um corpo triangular. Eu até postei isso lá no Stories. E era horrível, cara. Era um negócio assustador. Era tipo um triângulo com a cabeça de palhaço. E eu tinha pesadelos com aquilo. Ele ficava no meu quarto. E até hoje eu não entendo por que existia aquilo, cara. Eu acordava no meio da noite, eu ficava tentando não me virar pra aquela parede pra não olhar pra ele. Caraca. Porque na penumbra da noite ele ficava ainda mais assustador. Uhum, uhum. E eu também tenho pesadelos com ele até hoje. Caraca. Até hoje? Palhaço triangular. É, quando alguém fala assim, uma coisa que tira medo, palhaço triangular. Você publicou essa foto desse palhaço, né? Eu publiquei um similar. Era tipo aquilo. Vou procurar. Eu queria pra ver que era algo comum. Vou ver se eu acho um pra comprar. Que babaca. Dave, última pergunta. Águia de fogo ou trovão azul? Águia de fogo. Por quê? Tem que explicar por quê. Na verdade, se eu pudesse escolher mesmo, eu escolheria águia de aço. Águia de aço? Tinha águia de fogo e de aço? Não, daqui a águia de fogo era a série de helicópteros. Trovão azul também. Entendeu? Eram dois helicópteros. É, e águia de aço é outro esquema. É o Top Gun genérico. Águia de fogo e trovão azul era tipo Thunder Missão no Mar, mas com helicóptero ao invés de um barco. Exato, né? Ou tipo super máquina, mas com um helicóptero no lugar do carro. É pra mim também essa pergunta? É, sim. Vai lá. Cara, eu amava os dois. Eu tinha um brinquedo. Sério? Do Trovão Azul. Eu também tinha. Você tinha aquele tinha helicóptero? Tinha o helicóptero azul. E ele era todo aquele vidro quadradão, cheio de meio triangular. Assim, era bonitão, é. Né? É, exato. Mas eu gostava mais do Águia de Fogo porque eles tinham uma base numa montanha que parecia um vulcão. É legal mesmo. E o helicóptero era mais redondinho. E eu lembro da música até hoje. Turururu, turururu. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente até aqui. Adeus. Adeus. Adeus, obrigado. A Rede Globo apresentou Águia de Fogo. Obrigado pela sua memória, Guga.